2560, livre ingresso, 9Y0, reporte alinhado e pronto. 2560, ingressando, reportará alinhado. Três, dois, meia, solo alto, 2-0, livra direito no 219, boa tarde. Direito no 219. Dois, meia. Dois, meia, obrigado. Dois, Salvador, boa tarde, Oceaneer 63, 1-4, localizador X-Ray. Gente, boa tarde, Oceaneer 63, 1-4, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte quando visual. Passará visual, pode confirmar se está chovendo sobre o campo? Chuva leve intermitente, pista molhada. O vento no 1, 0 grau, 0,6 nós. O Xané 63 no 0. Trato. 64906 autorizado, chama. Chama táxi 649. Boa tarde, eu também estou no 92 da promoção de forma, cruzando 70 no 90. TAN 3192, acendo identificação, via chegada a Mari, desta nível de voo 050. Via chegada a Mari até os 50, 3192. E a P02, copia central. TAN 3192, vou na proa de Mari para a chegada a Mari. Proa de Mari, 74. E a P, Reginaldo. 3192. Xanar 6314, visual. Xanar 6314, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. 6314. G92 solicita a possibilidade de cancelar a redução de velocidade de altitude em etapa. TAN 3192 autorizada. Controle, eu passarei do 2223, está passando 1-7-0 para o 2-6-0, autoriza a chamar o centro? Passarei do 2223, chame centro Recife, frequência 1-2-8-8, alternando 1-3-3-2-5. 2-8-8-3-3-2-5, graça boa. 2-controle 1-9-3-5, bom voo. 2-5-6-0. Controle Salvador, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, cumpra o perfil da saída Gole. 2560, subindo para 360 do perfil da Gole. Juliette, prossiga. Negativo, estamos com o instrumento. Negativo. Salvador, boa tarde, pela 3155. Tráfego. É o TAN 3155, senhora, para coordenar Guarulhos, nível 360. 3155, ciente, um minuto a cópia. No 649, nós estamos com 80 a bordo, 80, 2 horas e meia, Aracaju. Taxi autorizado, Juliette Alfa, ponte Perdão 10, torre 118, decimal meia dúzia, altímetro 10, 11. Afirmativo, 611, Juliette Alfa, 1861649, tá? Solo aos 25, livre à direita no 219. Boa tarde. Livre à direita no 219, boa. Solo Salvador, boa tarde. 6314, livre ao 1. Série 2830, livre da colagem, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 089. Centeno Coito, iniciando, 2230. Solo, Salvador, 6314. Solo, Salvador, Xanero 6314. Xanero 6314, Alfa. Juliette, portão 05. Dia Juliette para o portão 05, Xanero 6314. 05, portão. 05, 6314. Então 3155, cópia? Afirmativo, senhor, cópia. Então 3155, autorizado Salvador Guarulhos, 340. Coluna 0, direita, da Euleda Bidev. Bidev, decepta pelo 50. Controle em 1119, decimal 35, transponder 5001. Barulho aprovado 340, decola da 10, curva na direita, da Euleda Bidev. O controle 1935, transponder 5001, nota 3155, posição 07. 3155, chama puxa pela mesa. Meia, completa a aproximação, chame torre 1-1-8, décima meia. 286, 396. Controle Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, cumpra o perfil da Seda Gole. 260, perfil da Gole, 2230. 8, décima meia, dúvida. Está alinhado pronto. Gente, aguarde mais 30 segundos para decolar. Quando 649, livre da colagem, pista no 0, vento no 1, no 0 grau, 089. Iniciando 649. Meia 49, decolado aos 29, controle 1 no 935, bom voo. 1935, vai chamar. Salvador, Salvador é o Passaredo 2230. Passaredo 2230, prossiga. Solicita Pro 250 para a informação. Por quantas milhas Pro 250? É, 12 milhas só. A informação de teto é de 900 pés e a visibilidade é de 4.000. Porém, não será autorizado visual especial, ok? 49, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240, perfil da EL, 649 da Gol. Força aérea 2560, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 3526, chamarão 288, 123, confirma alternada? 133.25, força aérea 2560. 3192, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado, final do procedimento, ILS X-Ray, resposta habilitada no localizador. Confirme para TAN 3192. TAN 3192, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado, final do procedimento, ILS X-Ray, resposta habilitada no localizador. Vicente, para 2000, 1011, reportaria estabilizando o final do ILS X-Ray, do pista 03192. Azul 4032, desça até nível de voo 050. 0876. Bono 396, Salos 32, livrar direito no 219, boa tarde. Direita 219, bom trabalho. 19, Proa 180 por 15 milhas. Como recebe? Autorizado 3. 786. Solo Salvador, gol no 396, Livrão Francisco. Dona 396, prossegue via Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette até o 07, gol 396. Abre pronto, Força Aérea 8786. Aguarde para a decolagem, Força Aérea 8786. A 8786, livre decolagem, pista no 0, vento no 2, 0 grau, 069. Decolagem 8786. Azul 4032, desça para 3.000 pés, QNH 1011. 3.000, poderia confirmar ajuste? QNH 1011, Azul 4032. 3.011, 4032. Controle Salvador, boa tarde, vou no 807, cruzando 200 pés para 140, perdão. Ou 1807, acione identificação, via chegada BOF, desça para 4.000 pés, QNH 1011. Tem que dar ajuste 4.000 pés, já que era bom, no 807. Passaredo 2230, chame centro Recife, frequência 128.8, Alternando, 133, decimal 25. 1288, 1335. Voo 1649, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 133, decimal 25. 288, 3325, 649 da Gol. Célio, Força Aérea 87 do B, decolou, curva direita, 500 pés litoral, para Porto Seguro. Força Aérea, não recebo seu transponder. Lado 0126, Força Aérea 8786. Vai autorizado por SPEC, vai deixar a entrada do gate 7 livre para que o tráfego ingresse no 07. Autorizado por chama táxi. Afirmativo, 315 vai dar o SPEC, deixar a entrada do 7 para o ingresso da com 315. Afirmo. Lona 396 vai prosseguir via Gillette com cautela até o gate 07. Informo que o tráfego da TAM foi autorizado por e prossiga com cautela até o mesmo. Via Juliette, sempre com cautela, até a posição 7, vamos 396. TAM 3192, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Foi também grato, TAM 3192. Salvador, boa tarde, TAM 3192. TAM 3192, uma boa tarde. Complete aproximação, reporte avistando, é o número 1 para pouso. Vento 120 graus 0612 nó, ajuste 1011, chuva leve na rota. Ciente, nível de pouso, TAM 3192. Não, aguarde a autorização de pouso, que é reporte avistando, tráfego ainda não avistado. Ah, ok, já visual. Agora sim, já avistei. É autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 0612 nós. Ele é pouso, 10, 3192. Terminal aos 1800. Área 8786, controle ciente, mantenha aqui as suas condições visuais. Reporte no farol da barra. Toca no farol da barra. 0786. Doutores de Juliette, na escuta. Vitorinho de Juliette, na escuta do solo. Vitorino Juliette, me escuta? 032, localizador da 10. Azul 4032, complete aproximação, chame torre 118-36. 18-6, boa tarde, 4032. Salvador, boa tarde, Azul 4032, no localizador da 10. Azul 4032, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1 a 0,629, ajuste no 0 no 1, chuva leve na aeródromo. Guardando ajuste 1011, Azul 4032, graças. Tá 3192, solo os 40, ao livrar direito no 21-9. Direito 219, tá 3192. Salvador, boa tarde, da 319251. Da 3192, muito boa tarde. Prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3192. Da 3155, passando para o site pronto com o POB de 148, autonomia de 4 horas e 10, galeão como alternado, da 3155. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 118.6, altimetro 1011, tem bom voo, 3155. Juliette Alfa no ponto de espera, uma torre de 4032, tem autorizado pouso, pista 10. Tive pouso 10, azul 4032. Alfa Juliette, da 3192. A1011, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizado, descida para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da 10, sentido ajuste, reporte estabilizado no localizador, 1807. Juliette, Inter Zulu, prossiga. Não, visão ainda não, estou operando 1.500 com 4.000. Quem está me chamando? É o Zulu, Juliette, Inter Zulu ou Vitorino Juliette? Do Juliette Índia Zulu que eu tenho aqui é instrumento. Zero pronto para decolagem. Tá 3155, boa tarde, autorizado aliar e manter piso no zero. Ali manter no zero, 3155. Pronto para cópia. Quem quiser copiar, né, que eu não sei qual das duas aeronaves tá querendo. Alô, Salvador, o Oxoné 6327 para Ilhéus. 240, pronto para cópia. Oxoné 6327, estou autorizado para Ilhéus, 240 é o nível pela Golf 677. Decola da 10, saída da El, Leda, após direto. Curva à direita, aciona 5563 no transponder, 11935 é a frequência do controle, Ocean. Sim, está autorizado 240 pela Golf 677, decola da 10, saída da El, transição Leda. Curva direita, transponder 5563, controle 1935, Oceania Air 6327. Tudo já mais correto, chama para o posto de Oceania. Chama na Oceania. Solo Salvador, boa tarde, o 4032 livrou a principal na Fox. Boa tarde, 4032, prossegue já Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette, 08. Autorizada a decolagem, pisto no zero, vento no 30 graus, 062 é nosso. Entra no corredor AC, aciona 0160 no transponder, 71935, é a frequência do controle. Todos a bordo. Acionamento a critério para ataque 118.6, 1011 nautímetro de... Ação, chame torre 1 no 8.6. Tente, completa a aproximação para o 10, chama a torre 1 no 8.6, 2.07. TAM 3155, decola 46, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom trabalho, amigo. Obrigado, bom voo. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 807. Está uma milha do externo, baixou e travou. No 807, uma boa tarde, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento no 30 graus, 0612 é nosso. Livre, pouso não no zero, no 807. 3155, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Autorizado, TAM 3155. Aérea de 786, confirme a posição. Aérea de 785, informe a posição. Espera, 8786, prossiga via litoral, reposte no farol de Itapuã.